it to him. You can't always get what you want. Just might find you get what you need. Oh yeah. Woo! Keith Richards é o nome de um dos guitarristas mais influentes da música popular, conhecido como membro fundador e principal letrista da banda The Rolling Stones. Nasceu em Dartford, região de Kent, na Inglaterra, a 18 de dezembro de 1943, como único filho de Doris Maud Lydia e Herbert William Richards. Em 1944, com apenas um ano, Richards e a sua família tiveram de sair de casa devido aos bombardeamentos nazis. It's so painful to say. O seu avô materno, Augustus Theodore Dupré, viajou pela Grã-Bretanha com uma big band de jazz chamada Gus Dupré and His Boys, estimulando o interesse de Richards pela guitarra. Richards afirmou que foi Dupré quem lhe deu a sua primeira guitarra. O avô desafiou o jovem Richards a alcançar uma guitarra que estava numa prateleira, à qual a criança, devido à sua altura, não conseguia chegar. Se Richards conseguisse apanhar o instrumento, poderia ficar com ele. O menino planeou todo o tipo de estratégias para o obter, incluindo colocar livros e almofadas numa cadeira, até finalmente conseguir o seu objetivo. O vovô ensinou-lhe então os rudimentos de Malagueña, o sexto andamento da Suite Andalucía do compositor cubano Ernesto Lecuona. Richards trabalhou o tema como um louco, e então o seu avô deixou ficar com a guitarra, que foi para ele, nas suas palavras, o prémio do século. Richards treinou em casa, ouvindo gravações de Billie Holiday, Louis Armstrong, Duke Ellington e outros. O seu pai, por outro lado, menosprezou o entusiasmo musical do filho. Um dos primeiros heróis da guitarra de Richards foi o guitarrista de Elvis Presley, Scotty Moore. Richards frequentou a Wentworth Primary School com Mick Jagger e foi seu vizinho até 1954, quando a família de Richards mudou de residência. De 1955 a 1959, Richards estudou na Dartford Technical High School for Boys. Recrutado pelo mestre do coro da escola, R.W. Jake Clare, cantou num trio de meninos sopranos em várias ocasiões, mormente na abadia de Westminster para a Rainha Elizabeth II. Em 1959, Richards foi expulso da Dartford Tech por faltar às aulas e transferido para o Sidcup Art College, onde encontrou o guitarrista Dick Taylor. Em Sidcup, foi desviado dos estudos para se dedicar a tocar guitarra com os outros alunos nos aposentos dos rapazes. Nessa altura, Richards havia aprendido a tocar a maior parte dos solos de Chuck Berry. Conheceu Jagger num comboio quando o segundo ia para as aulas na London School of Economics. Os álbuns de Rhythm and Blues da Chess Records, de Chuck Berry, de Little Walter e de Muddy Waters, que Jagger transportava, revelaram um interesse partilhado e a uma renovação da amizade entre ambos. Juntamente com o amigo comum Dick Taylor, Jagger cantava numa banda amadora chamada Little Boy Blue and the Blue Boys, à qual Richards logo se juntou. Brian Jones, apreciador de blues, convidou Mick e Keith para o pub Bricklayer's Arms, no qual conheceram Ian Stewart. Por meados de 1962, Richards deixou o Sidcup Art College para se dedicar à música e mudou-se para um apartamento em Londres com Jagger e Jones. Os seus pais divorciaram-se mais ou menos na mesma época, tendo ele ficado mais perto da mãe e afastado do pai até 1982. Juntamente com Mick Jagger, Brian Jones, Alan Ettering e Bob Beckwith, Richards integrou um quinteto chamado Blues Boys, lembrando o nome de Blues Boys, a banda de Jim Reeves. So the bruises don't show. I've got the Em março de 1962, através de um artigo no jornal, os mesmos souberam da existência do Ealing Jazz Club, que apresentava a banda de Rhythm and Blues de Alexis Corner, chamada Alexis Corner's Blues Incorporated e formada em 1961. O grupo enviou algumas das suas melhores gravações a Corner, que ficou favoravelmente impressionado. A 7 de abril do mesmo ano, os Blue Boys visitaram este mesmo clube, onde conheceram os membros da banda de Corner. Esta incluía o guitarrista Brian Jones, o pianista Ian Stewart e o baterista Charlie Watts. Pouco depois, Richards e Jagger começaram a tocar com eles. Richards e Jagger, juntamente com Jones e Stewart, decidiram então formar uma nova banda onde tocariam Chicago Blues. Em junho de 1962, com a adição do baterista Tony Chapman, completaram o elenco original. De acordo com Richards, Brian Jones deu o nome à banda quando um dia recebeu um telefonema do jornal Jazz News. Um jornalista perguntou-lhe o nome da banda e Jones olhou à sua volta e avistou no chão um LP de Muddy Waters, que continha o tema Rolling Stone, e escolheu então este nome para a banda. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. Time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. Os Rolling Stones começaram por ser uma banda de covers, maioritariamente blues e rhythm and blues. Começaram depois a gravar o material original, escrito por Jagger e Richards, que se autoproclamaram The Glimmer Twins. Richards e Jagger começaram sua parceria de composição em 1963, por insistência do agente Andrew Luke Oldham, que não via uma longa carreira para eles tocando covers. As primeiras colaborações entre ambos foram gravadas por outros artistas, como Gene Pitney, cuja versão de That Girl Belongs to Yesterday foi um single que atingiu o top 10 no Reino Unido, e também, em 1964, Marianne Faithfull com o single As Tears Go By. Everyone is speaking in whispers. No one wants to make a sound. I'm losing my touch, yeah. Losing my touch. O primeiro entre os 10 primeiros mais vendidos para os Rolling Stones, com o original de Jagger e Richards, foi The Last Time, no início de 1965, e I Can Get No Satisfaction, também de 1965, ascendendo ao primeiro lugar nos Estados Unidos, Noruega, Austrália, Áustria, Holanda, Irlanda, Alemanha Ocidental, África do Sul e Reino Unido. Richards afirmou que o riff de Satisfaction surgiu durante o sono. Acordou apenas para o registar com um gravador de cassetes colocado ao lado da cama. A little cab fare. And then I'll let you hit the sack. Cause I'm losing my touch. Losing my touch. Yes, I'm losing my touch. Way too much. Baby, get me out of here. It should be clear, yeah. Em 1965 acertaram o passo no que respeita à composição. O sucesso I Can Get No Satisfaction tornou-se estrelas, tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos, com um dos riffs de guitarra mais famosos de sempre. Com a sua imagem ameaçadora e agressivamente sexual, os Stones tornaram-se alvos da polícia britânica, que fizeram de tudo para os parar. A notoriedade de Richard pelo consumo de drogas ilícitas deriva em parte de várias apreensões de droga na sua posse durante o final dos anos 60 e 70 e a sua franqueza sobre o uso de heroína e outras substâncias. Richard foi julgado por acusações relacionadas com drogas 5 vezes, em 1967, 2 vezes em 1973, em 1977 e em 1978. O primeiro julgamento, o único que culminou numa sentença de prisão, resultou de uma rusga policial em fevereiro de 1967 em Redlands, a propriedade de Richards na região de Sussex, onde ele e alguns amigos, incluindo Jagger, passavam o fim de semana. A subsequente detenção de Richards e Jagger levou-os a tribunal, enquanto também eram julgados pela opinião pública. A 29 de junho de 1967, Jagger foi condenado a 3 meses de prisão por posse de 4 comprimidos de anfetaminas. Richards foi considerado culpado por permitir que se fumasse cannabis na sua propriedade e condenado a 1 ano de prisão. Ambos foram libertados sob fiança no dia seguinte, aguardando recurso. A 1 de julho, o Times publicou uma editorial intitulada Who Breaks a Butterfly Upon a Wheel, aludindo à sentença de Jagger como perseguição, aumentando o sentimento público contra as condenações. Um mês depois, a condenação de Richards foi anulada por falta de evidências e deu a Jagger uma pena suspensa. No mesmo ano, Richards juntou-se com a atriz Anita Pallenberg, antiga namorada de Brian Jones, e embora nunca se tenham casado, permaneceram mais ou menos juntos durante os 12 anos seguintes, nos quais tiveram 2 filhos, Marlon, em 1968, Angela, em 1972, e Tara Jojo Goon, um rapaz que viveu apenas 2 meses. Yes. dressed in blue. See the sky in front of you. Em 1979, Richards conheceu a modelo Patty Hansen. Casaram-se em 1983, no 40º aniversário do guitarrista, e têm duas filhas, Theodora Dupré e Alexandra Nicole, nascidas em 1985 e 1986. Além do álbum Aftermath, de 1966, a maioria dos álbuns dos Rolling Stones consistiu principalmente de originais de Jagger e Richards. Os temas que criaram refletem a influência dos blues, do rhythm and blues, do rock and roll, do pop, do soul, do gospel e da country, bem como incursões no psicadelismo e comentários sociais à maneira de Bob Dylan. Da década de 1970 em diante, incorporaram ingredientes do funk, do disco, do reggae e do punk. Richards também escreveu e gravou baladas lentas como You Got the Silver, em 1969, Coming Down Again, em 1973, All About You, em 1980, ou Slipping Away, em 1989. Após a morte de Brian Jones, em 1969, Richards ganhou protagonismo na banda. Em privado, esta tinha comportamentos cada vez mais decadentes, espelhados na música que produziam, particularmente nos dois álbuns que lançaram em 1971 e 1972, Sticky Fingers e Exile on Main Street, considerados por muitos obras-primas. O consumo de heroína de Richards começou a afetar a consistência das gravações da banda, e assim se manteve durante os anos seguintes. Entre 1976 e 1977, Richards tomou a iniciativa de gravar alguns projetos a solo, sem resultado. Provavelmente esta falta de criatividade aconteceu por Richard estar a meio do período mais difícil da sua vida, visto que em meados de 1976, durante uma digressão, o seu terceiro filho, com Pallenberg, morreu repentinamente. A causa oficial foi a síndrome de morte súbita infantil. No entanto, circularam rumores sobre o facto de que o abuso de drogas do casal pudesse ter influenciado a saúde do bebê. No início de 1977, enquanto estava hospedado num hotel de Toronto, então conhecido como Harbour Castle Hilton, em Queens Quay East, a Real Polícia Montada do Canadá encontrou heroína no quarto e acusou-o de posse de heroína com o objetivo de tráfico, uma ofensa que, na época, de acordo com a Lei de Controlo de Estupefacientes, poderia resultar numa pena de prisão de 7 anos até prisão perpétua. O seu passaporte foi confiscado e Richards e a sua família permaneceram em Toronto até dia 1 de Abril, sendo ele autorizado a entrar nos Estados Unidos com um visto médico para tratamento de dependência de heroína. A acusação contra ele foi posteriormente reduzida a simples posse de heroína. You have to stop me up, I never stop, never stop.

Em 1978, os Stones regressaram com o álbum Some Girls, agora com o novo membro, Ronnie Wood, considerado o seu trabalho mais forte e focado desde 1972, ajudando a rejuvenescer a popularidade da banda. A vida de Richards continuou nos eixos nos anos seguintes. Após o lançamento de Undercover, em 1983, Jagger começou a compor material para o seu primeiro projeto a solo. As gravações começaram em maio de 1984 e, entre os colaboradores, estavam Pete Townshend, Jeff Beck, Carlos Alomar, Herbie Hancock e os Compass Point All-Stars. Jagger dividiu as tarefas de produção com Bill Laswell e Nile Rodgers. Keith Richards não ficou satisfeito por o seu parceiro musical estar a trabalhar autonomamente, sentindo que a banda deveria ser a sua primeira prioridade. Richards ficou especialmente aborrecido porque em 1983 Jagger assinou um contrato de 3 álbuns a solo com a Columbia, sem informar nenhum dos outros Stones. Circularam rumores do fim dos Stones quando, em 1986, Jagger recusou-se a ir em digressão com a banda para trabalhar no seu segundo álbum a solo, Primitive Cool, publicado em 1987. Richards retaliou ao formar outra banda, a qual chamou The Expensive Windows, com a qual editou o seu primeiro álbum, Talk Is Cheap, em 1988, e que tanto criticamente como comercialmente foram muito mais bem sucedidos que o álbum de Jagger. Richards iniciou uma digressão da qual resultou o álbum Live at the Hollywood Palladium, December 15, 1988, lançado 3 anos depois. O sucesso do mesmo convenceu Jagger a voltar a dar prioridade aos Rolling Stones. Estes atingiram então um grande sucesso em 1989 com o lançamento do álbum Steel Wheels e com a digressão correspondente. No princípio da década de 90, Richards e Jagger voltaram a trabalhar em projetos a solo, no entanto, conscientes de que nada poderia vir a ser mais importante do que a banda. Em 1992, o segundo álbum de Keith Richards, Main Offender, foi editado sem ter, porém, o êxito comercial do primeiro. Voltou aos Stones para a produção de Voodoo Lounge em 1994 e passou a maior parte das 2 décadas seguintes com o grupo. Make sure to pass laws on the road. back in the jungle. And people whisper, people double talk. Once rap fathers act so humble. Undercover, undercover, undercover, out of the name. Durante o seu tempo de inatividade, Richards manifestou o seu interesse pela cultura Rastafari, através da produção do álbum Wingless Angels, com o veterano de reggae Justin Hinds. Depois de 2005, o trabalho dos Stones desacelerou, dando oportunidade a Richards de ter algumas atividades extras. Participou em vários álbuns com outros artistas, até com alguns dos seus heróis musicais, e contracenou com Johnny Depp no papel de Capitão Edward Teague no filme Pirates of the Caribbean at World's End, realizado por Gore Verbinski em 2007, e Pirates of the Caribbean on Stranger Tides, realizado por Rob Marshall em 2011. Escreveu e publicou uma autobiografia em outubro de 2010, a qual chamou Life, não só um best-seller, mas também aclamada como uma das melhores autobiografias do rock. Stones celebraram o seu 50º aniversário em 2012 e tocaram em alguns grandes concertos, continuando em digressão até 2015. Durante este período, Richards começou a trabalhar no seu terceiro álbum com a sua banda The Expensive Windows. Este, Cross-Eyed Heart, foi lançado em setembro de 2015. Também nesse ano surgiu o documentário Under the Influence, realizado por Morgan Neville, retratando Keith Richards como compositor, guitarrista e intérprete, enquanto gravava este seu novo álbum a solo. O filme teve a sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto de 2015 e foi posteriormente distribuído pela Netflix. Keith Richards vive em Connecticut, nos Estados Unidos, com a sua mulher Patty e continua a tocar, a produzir e a publicar música. Well, it's just another song, Os seus artistas preferidos estão Billie Holiday, Robert Johnson, Muddy Waters, Little Walter, Slim Harpo, Elvis Presley, Buddy Holly, Smokey Robinson and the Miracles, Otis Redding, Flying Burrito Brothers, Jimmy Cliff e Warren Zevon, entre outros. Este programa teve locução de Frederica Loureiro e João Soares Santos. Realização, Frederica Loureiro.